frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência, sob o prefixo ZYU575 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica, ensinos fundamental e médio. Esse é o espaço para professores, estudantes, enfim, todo aquele interessado em educação tem aqui o espaço para se expressar, né, sobre o assunto. E hoje nós estamos aqui entre estudantes, já que vocês não gostam de ser chamados de alunos, estudantes e professores. Aqui nós temos a Shay. Desculpa, Shay. Sobrenome? Santos. A Shay Santos, o Wilmazinho, né? E também os professores Vitor Querubim e o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior. E o professor Clésio Aniceto e eu, o professor Toninho. Nós vamos conversar um pouquinho aqui, dado a proximidade do Dia da Mulher, conversar um pouquinho sobre a questão de gênero, a questão da desigualdade de gênero, enfim, dentro dessa linha. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Tudo ótimo. Mais uma vez agradecer o espaço, né? Agradecer o convite para o professor Toninho. É muito bacana e eu acredito que esse tema é necessário, um e mais necessário, eu diria. Enfim, como de costume, né, a gente tem participação do pessoal aí que são clientes cativos, assim, vamos dizer, né, mas não havia como a gente abordar esse tema sem ter a presença, pelo menos, de uma representante do sexo feminino, né, por isso está aí a Shay, que certamente, além de uma aluna brilhante, tem muito a contribuir, a trazer para esse debate, né. De fato, tivemos ontem, né, o Dia Internacional da Mulher, e ainda assim vemos muita confusão acerca dessa data, muita, digamos assim, muitos costumes, né, que foram passados através do tempo, de ver essa data como uma espécie de comemoração, um dia de exaltar, né, a graciosidade, a leveza das mulheres e de dar flores, e não é bem essa a ideia, né? Nós temos aí uma data que inicialmente, a gente pode dizer que marca, né, a data, o acontecimento, o Dia das Mulheres, um episódio muito triste, né, que foi realmente o que aconteceu no começo do século XX nos Estados Unidos, mediante uma paralisação numa indústria têxtil, mulheres foram enclausuradas dentro dessa fábrica, e o proprietário preferiu atear fogo como um gesto, até mesmo para tentar rechaçar, impedir qualquer outra manifestação do gênero, do que atender as demandas dessas mulheres que trabalhavam em condições assim, subhumanas, né, como era de costume na época. Então não é uma época que a gente diz, oh, feliz dia das mulheres, dia de uma data maravilhosa, hein? Que coisa linda. Não, foi um dia que as pessoas morreram queimadas em prol de conquistas, né, para exercer seus direitos. Não é bacana a gente ficar tendo essa visão colorida, assim, das coisas. Eu preciso ter um pouco de conhecimento acerca do que foi essa data. Então é uma época que a gente para repensar a condição da mulher na sociedade. A gente para justamente para discutir sobre as conquistas, né, que são necessárias, a disparidade que existe entre uma mulher e toda a carga histórica, né, que coloca muitas vezes a mulher em condições assim inferiores ao homem, né. Então alguns termos que apareceram aí em Facebook, alguns termos que estão em voga devem ser tratados, como feminismo, misoginia, misandria, o femismo é uma diferença que o pessoal faz e é muito comum, né. As pessoas, ao ver o movimento feminista, que sem dúvida levanta a bandeira já há muito tempo em prol da defesa dos direitos e conquista das mulheres, o pessoal confunde isso com uma espécie de guerra dos sexos, né? Como se os homens estivessem aí batalhando com as mulheres e, olha, a gente não pode perder o espaço não, hein? Elas estão chegando e vão tomar nosso espaço. É uma visão bastante limitada, meio estúpida da coisa. E como eu disse, uma grande confusão. A ideia de que o homem deve ser superior à mulher em todos os quesitos é o chamado machismo, se já é um termo muito comum, corrente. E a ideia de que também existe, né, tanto quanto radical, de que a mulher deve sobrepujar o homem seria o feminismo. Não confundir com o feminismo, que aí sim, vamos dizer, são os movimentos mais legítimos que nós temos aí no corpo, que precisa ter o seu espaço e, digamos assim, o seu valor reconhecido, entendeu? Mas acho que a gente pode aí abrir para algumas perguntas, questionamentos, enfim. Ô Sérgio, a gente pode dizer que, historicamente, essa divisão ou essa deixar a mulher de lado seria mais ou menos uma coisa imposta pela religião aqui no Ocidente. E no Oriente é uma coisa bem mais antiga, a gente já desde muito tempo, né? Até hoje no Japão ainda existe aquele costume da mulher andar atrás do marido e os filhos andar atrás, né? Só que se você, por exemplo, pegar a história de Roma, a história da Grécia Antiga, você vai ver que ainda existem as deusas, né? As deusas, Ceres, Diana, Ísis, etc., né? Que o Egito e Roma antigo, no mundo antigo. Então você pode ver que as mulheres têm o mesmo nível, né, que os homens, né, até nessa civilização. Será que a religião, depois, pós-cristianismo, fez com que colocasse as mulheres um pouco mais abaixo? Como, por exemplo, as historiadores dizem que a Maria Madalena da Bíblia não era uma prostituta igual dizem, era uma mulher normal, era rica e tudo, só porque ela se aproximou de Jesus, tinha o mesmo grau, tinha influência como ele, ela seria, foi colocada mais abaixo, para não levantar tanto a moral da mulher naquela época. E até hoje, assim, a igreja, ela não admite muito as mulheres, né, como assim, sacerdotes, só os padres. É. Então, basicamente, a gente poderia estar falando de Oriente e Ocidente, mais ou menos alguma coisa desse tipo. Olha, Clésio, você também mencionou recentemente, a mulher não precisa de muito esforço para ser chamada de prostituta na nossa sociedade, né? Na verdade, qualquer projeção um pouco mais além da questão doméstica já suscita esse tipo de observação. Mas você respondesse também, quer falar alguma coisa? Na sequência? Tô de boa. Ó, eu creio o seguinte, você propôs a questão da religião e compara com o mundo antigo. Eu diria que vem muito antes, cara. A questão da separação sexual do trabalho, digamos assim, e ao longo do tempo a gente pode dizer que uma sociedade basicamente pautada na força física relegou a mulher a um papel passivo. E nós não estamos mais no mundo, no período neolítico, entendeu? Nós vemos uma sociedade, né, digamos assim, pautada em valores racionais, e essa divisão tem que ser extinta, a gente tem que evoluir e a gente tem que dar o espaço para as mulheres, pela essência, pelo indivíduo, pelo ser humano que existe ali, entendeu? E não por uma questão, digamos, de aptidão para sobrevivência, como eram há 10, 12 mil anos atrás. Isso acabou. E eu diria para você que mesmo no mundo antigo se nota, assim, essa separação muito clara, sabe? Mesmo no Egito Antigo, na Grécia Antiga, o papel relegado às mulheres das cidades-estados aí, que podiam variar um pouco de um lugar para o outro, é um papel totalmente submisso, alternativo. A gente tem algumas menções aí a uma suposta liberdade das mulheres em cidades de cunho militarístico, como Esparta, né? Quais as mulheres teriam um pouco mais de participação social, mas ainda assim, a gente vê, principalmente em Atenas, o mundo dos homens para os homens. A mulher sequer era considerada cidadã, não podia participar das decisões públicas, né? Ela não tinha cidadania, ela era colocada, relegada, nas mesmas condições que os escravos conquistados em batalha. Então, No plano da religião, no plano da religião, a gente observa que Zeus, né, o principal deus, é totalmente deus patriarcal. Né? E é interessante reparar que já existia a ideia de que a traição masculina era algo, né, louvável. Né? Zeus, ele copulou, ele teve relações até com, acho que, todos os animais da fauna, e, enfim, ele era um grande safadão. Isso associado à figura do macho. Né, do sujeito viril, assim, que são papéis até hoje definidos, socialmente construídos, culturalmente construídos, e estão aí para atrapalhar bastante as coisas. Mas só respondendo, Cléber, você disse, a religião, o moralismo cristão, ele ajuda bastante a, vamos dizer assim, perpetuar essas lógicas machistas, patriarcais aí, relegar a mulher a uma condição bastante, assim, humilhante em vários aspectos, né? Durante muito tempo, a mulher sequer foi proibida, ela não era nem permitida a presença dela nos cultos católicos. Assim, na primeira parte da Idade Média, a mulher não entrava na igreja, porque ela era considerada um pecado por si só. Ela despertava interesse, tentação, desejo. Então, isso não era bacana, isso podia suscitar pensamentos libidinosos, pecado, ela não circulava nos meios aí que os homens, né, basicamente, controlavam. Então, sim, a religião surge e ela, vamos dizer, pega o contexto familiar romano e fecha aquilo de uma forma em que a mulher passa a não ter direito a frequentar os mesmos círculos que os homens, entendeu? Mas como que isso vai se abrir? Inclusive, é uma curiosidade, a mulher vai passar a frequentar os círculos religiosos masculinos na religião cristã católica quando é interessante para os padres receber dela a confissão e entender o que está acontecendo dentro da família, né? Assim, chegada à classe social burguesia, então é preciso aí atrair essas mulheres para dentro da igreja, ouvi-las, o que tem a dizer, para também saber o que passa dentro dessa nova classe, as famílias burguesas. Sérgio, nós vamos fazer um intervalo musical, voltamos já já. Ensino básico em Revista. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinho. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui, uma discussão informal, né? Uma conversa, uma prosa informal entre professores e estudantes. A Chay está aqui conosco, o Will, que são, o Will foi um ex-estudante da Escola Jesuíno de Arruda. E a Chay está agora no segundo, né? Terceiro ano do ensino médio. E a gente está conversando aqui sobre gênero, né? Que é a desigualdade de gênero. No bloco anterior, o Sérgio fez aí uma introdução sobre o assunto, né? Histórica. E você tinha uma pergunta para fazer para ele? Não, não é minha pergunta, só uma complementação. Quando você estava falando, eu lembrei da Inquisição. A Inquisição basicamente buscava só as mulheres, né? E taxava elas como bruxas. Basicamente, eu acho que a gente pode dizer que foi um golpe de misericórdia para colocar ela na posição que ela que jogou lá para baixo, elas estão tentando recuperar até hoje? Olha, a Inquisição, né, no braço da igreja responsável por, né, fiscalizar, tomar conta da vida das pessoas, evitar a propagação das chamadas heresias. E, sem dúvida, as mulheres foram o principal alvo, né, em virtude do próprio machismo existente na época, e também por relegar a mulher a ideia, né, o papel de agente pecador da sociedade. Havia a ideia também do pecado, que já vinha com as mulheres, uma vez foi a Eva que comeu a maçã. Então, uma vez que ela comeu a maçã, né, as mulheres todas sendo herdeiras das Eva, de Eva, para quem acredita no criacionismo, né, ela trazia consigo esse pecado e por si só já tinha uma inclinação às práticas pecaminosas, entendeu? A mulher, ela não, como eu disse, não era sequer aceita em alguns núcleos que hoje são considerados aí natural para a mulher frequente. A própria beatificação das mulheres é algo que vai acontecer posteriormente. A Inquisição prejudicou só, né, o desenvolvimento humano, mas ela também ela acabou causando uma série de catástrofes aí, principalmente em países da Península Ibérica, no campo científico, né? Muitos grandes pensadores deixaram de ter suas ideias propagadas, ou estão se, né, digamos aí, se assustaram, lógico, com o propósito era esse, com as demonstrações de violência da Inquisição, e deixaram de realizar suas pesquisas, os seus avanços aí. Com relação ao feminismo, nessa época, a gente não pode nem dizer que existia. A gente pode falar que a história também seja linear, tá? A história do feminismo. A gente tem aí alguns autores que defendem o próprio feminismo, que é o que vem antes mesmo das sufragistas, do século XIX, do século XX, que ele exigiu o direito do voto das mulheres. E depois, especialmente, a autores franceses, né? Tem a Simone de Beauvoir, que é um ícone nesse sentido. Que vai realmente criar a ideia de que a mulher, assim como o ser humano, né, não se reduz a uma genitália. Que mulher não nasce mulher, ela se torna a mulher ao longo do tempo, né, ao longo de suas atitudes, de tudo que se executa. Isso também é um princípio que está sendo muito trabalhado hoje, muito difundido, para que também haja a respeito às mulheres trans, que, né, as pessoas hoje sequer reconhecem como indivíduos, sofrem os mais variados preconceitos. E mulheres trans, né, nasce, as pessoas não são, podem ser reduzidas unicamente ao órgão sexual. Enfim, essas liberdades, elas devem ser garantidas, porque, como eu disse, a gente busca um progresso, busca caminhar no sentido de criar condições sociais bacanas. Aí, no caso, eu queria até passar para o pessoal, né, para os estudantes, para falar aluno, que aluno é uma pessoa sem luz, né? Estou vendo uma pessoa sem luz. Vocês brilham, né? Não seria justo falar isso. O feminismo, ele é sim uma corrente importante, porque o machismo também parte muitas vezes das mulheres, né? Tem muita mulher machista por aí, com os pensamentos mais atrasados. É interessante notar e ver alunas que começam já a manifestar posições nesse sentido. E aí eu queria até perguntar para a Shaina, porque só eu falei até agora, pelo amor de Deus. Como que você teve contato com essa filosofia, com a política em si, com as ideias, como isso chegou até a sua vida, assim, né? Lembrando que você não estava no terceiro ano, né? E você repara que não são todas, aliás, uma minoria muito grande de pessoas, principalmente meninas, que se manifestam dessa forma, dessa postura. Então, a partir de meus 11 anos eu comecei a me envolver e questionar de onde surgiu essas desigualdades, entendeu? E não só isso, como que começou não só a desigualdade de gênero, mas social, racial, que hoje em dia é bem visível. Aí eu me juntei a um grupo partidário e nisso eu cheguei no feminismo, em grupos feministas. E voltando ao que você falou de mulheres que têm pensamentos atrasados. Eu não acho que é só mulheres que têm pensamentos atrasados, mas como não tem oportunidade. Porque essas mulheres que têm pensamentos atrasados, elas provavelmente estão dentro de casa, cuidando de filho, não sequer ligam a televisão, e se ligar uma televisão, não questiona nada sobre feminismo, sobre essa desigualdade de gênero. E por isso que eu acho que o feminismo não tem tanta força como deveria ter. Porque se ele passasse em televisão e se as mulheres tivessem a oportunidade de conhecer, eu acho que o machismo não seria como é agora. E... as pessoas acham que o feminismo é um movimento reacionário, um movimento das feminazes, como gostam de dizer os mulheres. Sim. E você que vivenciou essas coisas, como que você encara isso? Bom... assim, como muitas pessoas... vou falar um negócio. Semana passada eu comentei um vídeo do Rafinha Bastos, que ele postou no Facebook, quando o Frota foi no programa dele e falou uma piada sobre estupro. Aí eu comentei perguntando se violência contra a mulher era piada, porque pelo vídeo que ele fez, foi uma piada, e pelo programa que ele apresentou. E, nossa, houve mais de milhares de comentários falando isso, exatamente, feminazi, mimimi de mulher, mulher quer ser revolucionária, mas só por Facebook. E eu, assim, se realmente se importar com isso, não vai existir feminismo, entendeu? Se todo mundo, se todas as mulheres, assim, feministas, se importarem com opiniões dos homens que, machistas, ou não só dos homens, das mulheres também, eu acho que isso não vai pra frente. Realmente, como o professor falou, não tem que se importar com as opiniões. Basicamente, a gente pode dizer que determinadas pessoas na nossa sociedade, elas têm, assim, acham que um não precisa do outro, ou seja, o homem não precisa da mulher e a mulher não precisa do homem. Então, por isso que surgem esses dois movimentos, o feminismo e o machismo. Mas, na realidade, não tem nada a ver, porque, voltando ao criacionismo, né? Os dois foram criados para complementar um ao outro. Ou mesmo, todas as espécies existentes na natureza, de uma certa forma, foram criadas para complementar uma ao outro. Né? E quando você tem esses movimentos, machismo e feminismo, eu acho que é uma grande besteira. Porque, na realidade, as mulheres acham que estão abaixo, mas na realidade elas estão mais acima. Ou seja, tudo está pareado, não tem ninguém mais que ninguém, entendeu? Então, a inteligência, essas coisas... Só no caso, discordando, se me permite, é o fato de que o machismo precisa de movimento. O machismo está aí. Você já nasce numa sociedade machista. Nós, homens, somos criados de uma forma machista, assim como as mulheres também. E da mesma forma que o machismo, né, nos faz crescer como bobalhões, essa realidade, né, como tontões, e relegando a mulher, o papel que a gente já colocou aí de ser subalterna, de ser inferior, de ser doméstica, de se curvar diante do homem, né? Aliás, para quem presta atenção em sermões lidos em casamentos aí, você vê o padre dizer nitidamente que a mulher deve ser o pescoço da relação, quanto o homem é a cabeça, que a boa mulher ela é silenciosa, não se opõe ao marido, ela não discorda. E então, o machismo tá aí, ela não precisa de um movimento, a gente não precisa de um orgulho da parada hétero, porque isso já é normativo na sociedade. Não é necessário, é uma piada. Eduardo Cunha, né? É bem ridículo, né? Isso aí que tá rolando. Agora, é importante saber que a mulher, ela é colocada. É sério isso? Pelo machismo. Você não falou brincando? O quê? Por orgulho da parada hétero? Não, não é existe verdade. Movimento. Você existe, tá brincando, um dos caras que encabeça todo esse movimento aí, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Exato. Que como tá aí, né? É por isso que o Brasil tá desse jeito. A gente tá bem pra caramba de política. Exato. Então, como eu tava dizendo. Desculpa interromper. Imagina, a gente tá batendo um papo. O fato é que o feminismo, ele também liberta o homem, tá? Ele não é só pra libertar a mulher. Ele tira da gente essa carga que vem aí através da nossa educação, de que nós somos, assim, digamos, predestinados, determinados a cumprir também um papel de virilidade, de violência. O homem viril, macho, ele é violento, ele leva desaforo pra casa, ele tem a obrigação de ser bem sucedido, entendeu? É, exatamente, ele não tem... Qualquer sujeito que fugir

até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. É isso, amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui com uma prosa entre professores e estudantes, né? Temos aqui a Chay, né? Chay, que é aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola de Jesuíno de Arruda, Mazini, que é ex-aluno da escola, mas que faz parte aqui do nosso grupo. E também temos os professores Vitor Querubim, Clésio Aniceto, Sérgio Alberto Ramos Júnior e eu, professor Toninho. Nós estamos aqui conversando sobre a desigualdade de gênero, né? Historicamente, que já vem desde sempre, essa desigualdade. No último bloco... A gente estava falando, o Sérgio estava explicando para a gente sobre quando as pessoas são um pouco diferentes, elas já levam, são taxadas de uma coisa ou de outra. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Vitor, né, Vitor, que está aí quietinho, de boa, né? Na natureza essas coisas também acontecem, Vitor? Sei que o nosso mestre da biologia aqui... Mestre é uma palavra muito forte. Mas... Você quer gravar? Tá bom, vontade. Então, na biologia a gente vê muita, só vê os cachorros, né? Você já vai ver o que acontece, né? O que eles dizem de relações entre macho e macho na biologia é bem comum. Você pega a família de cachorro aí, é isso. Bota três cachorros machos um do lado do outro, se eles forem tudo novinho, então, pronto. Brincadeira pra lá, o famoso troca-troca acontece a todo momento, né? Então não dá pra dizer que a homossexualidade, a questão de gênero, é uma questão também... É uma questão construída socialmente, mas assim, quando... E isso é uma das grandes discussões que eu sempre tive com a minha mãe, né? Minha mãe fala, nossa, né, mas não sei o que tem. Eu falo, mãe, na moral, olha o tanto de bicho que tem na nossa natureza, que tem relações aí do mesmo sexo, né? Aí no mesmo sexo a gente diz realmente do macho com macho, fêmea com fêmea, né? É normal. Não é só cachorro macho que faz isso, cachorra fêmea também, já você vê fazendo isso, montando em cima de outra cachorra fêmea. E é uma questão de instinto também, na questão da biologia, né? Agora, quando a gente pensa na questão da nossa sociedade, da construção social que a gente faz do gênero, aí já a gente envolve toda uma cultura. Envolve toda uma questão, né? Você pega historicamente também, já que a gente falou da Grécia, você pode pensar na Grécia antigamente, que os homens gregos consideravam que o verdadeiro amor ali era entre homem e homem, né? A mulher era um... Depois o Sérgio pode até dar um respaldo nisso aí. Rolava assim, um troca-troca. Rolava um troca-troca forte, gostoso ali, né? Pá, da hora. Eu sou sempre do famoso quesito, né? Meu filho, faça o que tu queres, né? Pois tem que ser feliz. Mas acho que assim, nessa questão da questão de gênero, que o Sérgio tinha apontado algumas coisas que eu achei interessante, é isso, né? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, e eu vi muita matéria, né, no Dia Internacional da Mulher, a gente vê muita matéria na TV, né? Falando, mulher agora também está ocupando outros cargos, né? E agora os homens também estão participando mais ativamente na vida doméstica. Aí mostra o cara limpando só o pratinho dele, assim, na cozinha. Ai, ele me ajuda, a mulher falou. Ele me ajuda, ele arruma a cama de manhã. Pô, arruma a cama de manhã, mas e aí? E limpar? Limpar os restos de cocô do vaso sanitário. Ajuda a desinfetar o banheiro, ajuda a cuidar das crianças, né? A mulher tem uma carga doméstica em cima dela ainda, muito grande em cima dela hoje, né? E apesar de todo o trabalho que ela faz fora de casa, né? Se a gente for colocar na sociedade, a mulher tá trabalhando jornada dupla, né? E faz fora de casa muitas vezes trabalhos melhores que homens, né? No mesmo cargo, na mesma posição, e ganham menos. É, o Bolsonaro acha que isso está justiça. Pois é, então, você vê, né? E se a gente botar ainda, se a gente considerar dentro do nosso contexto social a mulher pobre e negra, a gente vai ver que as diferenças são maiores ainda, as condições de vida que elas levam também são muito, muito piores pelas condições mesmo de todo esse monte de preconceito que elas carregam, todo esse estigma histórico que elas também carregam, né? E desde então também em São Carlos tem rolado muito a marcha aqui, né, das mulheres também. Acho que rola aí, que eu vejo pelo menos e participo, acho que desde 2008, 2009. Aí o pessoal foi, quem foi? Foi o Sérgio, tava lá, que eu vi, a Chay tava lá. Né? Fala aí, Chay, o que você achou? Você já tinha ido, não tinha ido? Já. Só que antes era considerada a marcha das vadias. Isso, é isso aí mesmo. Ó, já sentido pejorativo, né? Acho que não, elas mesmo se autodenominaram assim, né? É. Sim, tava denominando muitas mulheres vadias e saiu, né? Se uma é vadia, todos são vadias. Uhum. E eu participo, acho que é o quarto ano que eu participo, se eu não me engano. E foi bem legal. Juntou um povo bem bacana. E saiu uma matéria bem legalzinha até no São Carlos Agora. E foi um pessoal lá da reportagem da Band também falaram o que estava acontecendo em São Carlos. É bem interessante. Eu acho que se continuar assim, cada vez mais vai ficar marcante essa data aqui em São Carlos e essa marcha. Você participou da construção antes da marcha? Então, não consegui participar, mas estava bem organizado, como sempre. Bem legal. São vários coletivos, né? De mulheres. Sim. São vários coletivos feministas que tem na cidade de São Carlos. Né? Quando a gente pensa em feminismo, por exemplo, a gente acha que é só um coletivo que existe dentro da cidade de São Carlos, quando na verdade existem vários. E é isso, né? Também cada um com a sua posição política. Né? Tem coletivos que levam para uma linha mais extrema do feminismo quanto outros, ou uma maneira de lidar com isso um pouco diferente. Eu fiquei, por exemplo, sabendo que no palquinho de quinta-feira aqui, mas eu fiquei sabendo de boataria, né? Eu não consegui conversar com ninguém que de fato estava no palquinho. Mas disseram que teve um certo grupo de garotas que no palquinho de quinta-feira, dessa quinta que passou, elas meio que fecharam o palquinho. Falou, não, não vai rolar o palquinho porque tá, a gente sabe que tem alguns agressores aqui dentro que já foram denunciados por algumas alunas, né? São alunos da UFSCar que já agrediram mulheres. Então elas chegaram botando pra quebrar e falaram que não ia rolar nada não. Agora, né? É, aqui dentro. Caramba, não acontece. Dá pra acreditar num negócio desse. Acontece muita coisa, né? Aqui dentro tá tendo uma auditoria a respeito de um professor que também teve problemas com uma aluna, que ele foi denunciado também como... Enfim, que ele tava também abusando dela de diversas maneiras. Então, assim, dentro do escopo da faculdade existe muita coisa, né? E na faculdade é um pouco mais fácil ainda você colocar isso em pauta, né, em questão. Agora, se a gente for jogar isso pra sociedade, né, pra galera mesmo que não tem nem... Malemar tem condições de ter um apoio, né, um apoio de algum grupo, de algum lugar. A Casa de Referência da Mulher em São Carlos foi fechada há um tempo já, né? Há muito tempo. Há muito tempo, né, desde 2000 e tralalá, 2010, por aí, que foi o maior babado também. E é isso, né? Onde que essas mulheres vão ter, então, a referência para poder ir denunciar, né? É complicado tudo, desde a denúncia, não só a condição social de que as mulheres vivem, mas e as mulheres que apanham, como que faz, né? Que elas... É complicado, né? Eu tava bem quietinho aqui porque eu tava falando pra Chay nos nossos grupos lá de discussão antes de vir pra cá. E falou, mano, mas vamos botar mulher pra falar, né? A gente tá falando de questão de gênero, vai ficar lá um monte de cuecada falando de desigualdade de gênero, quando na verdade tinha que estar aqui era as minas, né? A gente é só que eu vi, mas eu acredito quantas possibilidades virão, né? Eu também acho, não, foi uma questão que a gente até tentou, né? Mas para as próximas a gente melhora. E justamente explorando também mais a sua presença aqui, Chay, na escola, você acha que isso, esse espaço, né, o espaço escolar, ele é amplo para esse debate? Você percebe que os professores dão mais, para esse tipo de conversa? Como é encarado, né? Até mesmo a sua postura em sala de aula. O que, que você tem a relatar sobre o seu ambiente escolar? Então, eu acho que não tem oportunidade. Porque se alguém fizesse, alguma dessa direção, né, fizesse algum projeto relacionado a isso, com certeza ia ter inúmeras vozes. Só que eu sou muito criticada, às vezes, em sala de aula mesmo, em questão, semana passada, sobre o aborto. Eu fui muito julgada como a pessoa que não gosta de vida, é contra a vida, a pessoa que é lésbica só pra não fazer o aborto, entendeu? Ah, fala isso porque já nasceu, fala isso que é lésbica, entendeu? Sou muito julgada não só pelos alunos, mas também por alguns professores. E eu acho que se tivesse realmente oportunidade, ou mesmo fizesse um grupo para todas as escolas de São Carlos, seria bem bacana, porque muitas meninas da escola são mães, ou ajudam mães dentro de casa, e tem muito a falar. Não, de fato, eu percebo um certo conservadorismo, eu acho que você também. Nós vamos fazer um intervalo, Sérgio, musical, voltamos já. Ensino básico em revista. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico Revista, o espaço dedicado à educação básica pela Rádio Fiscal. E hoje nós estamos conversando aqui, né, proseando sobre a desigualdade de gênero. Para isso nós estamos aqui com a Chay, com o Will Mazzini, que são estudantes, com o professor Vitor Querubim, professor da área de biologia, o senhor Clésio Aniceto, químico, e o professor Sérgio Alberto Ramos Júnior, que é historiador, e eu, o professor Taninho. Que não faz nada. Estou brincando. É sociólogo. Fico aqui, boquiaberto, ouvindo meu amigo Sérgio falar sobre história. Estou aprendendo com ele. Vai. Poxa, mas você acha que, por exemplo, o Grêmio não seria um espaço que a escola dá para vocês poderem estar desenvolvendo todos esses temas, esses assuntos? Seria. Eu estava até pensando nisso mesmo, fazer esse ano um projeto assim, porque pelo menos eu nunca vi de um programa assim dentro de uma escola. A Chay já foi companheira minha de Grêmio, né? A gente participou de um Grêmio junto há uns anos atrás, E rolava meio que um conservadorismo assim dentro do Grêmio. Acho que não ia rolar, pelo menos ali na era, por causa do vice-presidente e tal. Mas eu acho que, de uma certa forma, o Grêmio na escola evoluiu bastante, entendeu? E eu acho que, de repente, a gente fazendo algumas reuniões, dá pra gente colocar isso aí. Porque quando começou o Grêmio de verdade na escola, quem organizou fui eu. Porque até então não existia nada. Tanto é que na cidade hoje em dia tem Grêmio não sei pra onde, Grêmio pra onde, tudo com a pela da nossa escola, de como a gente começou. Começou, aí depois veio a chapa do... aquela chapa que tá lá até hoje, como é que é o nome da chapa? Que é o Gabriel, a Stephanie, a Anaísa. Então, esse pessoal, de uma certa forma, quando eles começaram, eu orientei eles. Eles produziam bastante coisa. Depois eu falei assim, ó, aí eu conversei com a Fernanda, falei, ó, não adianta ficar em cima, eles têm que ter a ideia deles próprios. Não adianta eu ficar direcionando eles toda hora. Eu quero ver como é que eles vão agir. Aí eu peguei e meio que me afastei, entendeu? Aí a hora que eu me afastei, o negócio caiu de novo. É, então até hoje não existe Grêmio. Na minha época, esse Grêmio aí chamava o Grito. Isso, o Grito. Isso, mesmo. O Grito. Aconteceu uns negócios meio esquisitos com o Grêmio, meio que se separou e deu uma acalmada. Inclusive, acho que uma das maiores vitórias que a gente conseguiu foi um projeto meu extra Grêmio, que foi o clube de debate que rolava ano passado e tal. Quarta-feira. Isso. Então, porque basicamente o clube de debates começou quando eu fazia reunião com o pessoal de quinta-feira, você lembra? Não, acho que não é da minha. Eu fazia quinta-feira reunião, todas as quintas-feiras às 5 horas da tarde, todo mundo. Eu obrigava o pessoal a ir lá. Pra gente fazer alguma. Discutir algum tema, discutir algum assunto, discutir um projeto, alguma coisa. Enquanto tava isso, tava rolando legal. A gente pode retomar, ué. Quinta-feira à tarde eu tô na escola, se candidata, faz um Grêmio legal. Você pode participar como convidado, entra lá e vamos movimentar, cara. Eu topo muito, cara. Entendeu? E eu queria fazer uma pergunta pra você, Clésio. Você vê desigualdade de gênero dentro da escola? É o que mais a gente vê, mas infelizmente o que você faz? Você, às vezes, você tem que meio que fechar os olhos, né? Porque do mesmo jeito que você é criticada, os professores que apoiam também são criticados. Então, eu acho que a gente não pode fechar, né? A gente tem que bater de frente. É, então, por isso que, por exemplo, você pode ver. Você pode ver que o meu jeito é diferente dos outros professores. Não, então, eu tô sempre apoiando todo mundo, não tem isso comigo. É que nem o Vitor acabou de falar, né, Vitor? É, faz o que você quiser, entendeu? Você que escolhe o que você quer. É mais ou menos isso que ele quis dizer na última fala dele aqui. Então, você tem que respeitar, caramba. Tem que se pautar isso, a escola tem que se pautar nisso. Primeira coisa, respeito. Depois, aí você aprende as outras coisas. Se você não tiver respeito um com o outro, como é que você vai aprender alguma coisa diferente? Não é fácil. E vocês podem observar, essa desigualdade, ela existe dentro do corpo docente. Existe. Dos professores. E também, não é lógico, existe um lugar, um reflexo da sociedade. A maneira como os próprios alunos dirigem aos professores, nós, Clésio, somos homens. Qual é o título que nós recebemos ao chegar na sala de aula? Professor. Sr., no máximo. E as professoras são o quê? Dona. Dona. E é um dona petulante. Dona. Dana, ou seja, na verdade, isso já é uma espécie de, é uma clara figuração aí de desigualdade. A maneira do tratamento renegado. Você vê a professora como uma espécie de tia, né? Não sei, nem sequer vê ela também como profissional, e deixa o tratamento de professor para os homens. Isso eu acho que responde a pergunta da Chay. É nítido. Basicamente, existe em todas as esferas, Chay. E o que a gente tem que fazer? Lutar contra isso. Começa na instituição familiar, né? Na verdade, começa em tudo, né? Tá, não é que começa na instituição familiar, que em todo momento a gente vê isso, né? E a nossa sociedade reproduz valores muito doidos, né? Tipo, a sociedade reproduz valores como, por exemplo, a gente para se afirmar, acaba negando tudo que é diferente da gente, né? É uma das coisas que mais acontece com o ser humano nessa atual sociedade maluca que a gente vive. Para você se afirmar, você tem que negar o que é diferente de você e deixar de uma maneira pejorativa. Então é uma questão complicada, né? Todo esse processo. E é uma questão histórica muito antiga, né? Quem ainda diz que já acabou, que não existe mais, seja a diferença de não falta de igualdade no gênero, ou fala que não tem mais dessa de racismo, é porque realmente está faltando umas aulinhas aí de história para entender o processo. Isso do ponto de vista, desculpa, Chay, do ponto de vista econômico também se justifica, porque isso aí aumenta a margem de lucro, né? Do capital, é lógico, você tem um exército de mão de obra disponível que você pode pagar menos. Você sabe, em média 30%, né? Então, fala, Chay. E um exemplo bem grande disso que o Victor falou é uma coisa que eu estava discutindo semana passada sobre criar o machismo desde pequeno, quando uma nasce, tem a menina. Qual é o primeiro brinquedo que ela ganha? É fogão, é panela, é boneca, é carrinho de bebê. E o menino é o quê? É ferramenta, é, ele quer mandar, é um carrinho. Isso por quê? Porque só a mulher não vai dirigir, o menino não vai cuidar de uma criança. Um homem não pode pilotar um fogão. Eu acho que essa desigualdade de gênero começa desde pequeno. Uhum. Eu não, eu brincava de ginecologista. Tô zoando. É você sozinho, né? Sua mente. É. Quando você é criança, você brinca sozinho. Bom, já deu pra notar que esse tema dá mais uns algumas séries. Legal, um monte de coisa. Acho que tem muita informação ainda pra gente compartilhar aqui. Mas verdade. Infelizmente esse programa tá terminando, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês, sua, Chay, do Will, do Sérgio, do Vitor, né? São. Os da casa, né? O Sérgio e o Vitor também já são da casa. Eu também. Tamo aí. E agradecer também os trabalhos técnicos da Débora, nossa amiga Débora. E convidar vocês, ouvintes, para que estejam conosco na próxima semana, sempre às quintas-feiras, 17 horas, com reprise aos sábados, às 13, tá? Sempre aqui pela Rádio Fuscar 95,3. Escute diferente. Brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, Ratata.